Bem-vindos a mais um Advanced Podcast, o seu podcast de escola velha da Terceira Terra. Aqui quem está falando é o Romani. Aqui é o Ian, do Fórum TPK Brasil, de São Paulo. Aqui é o Felipe, conhecido no fórum como Scosteg. E hoje nós estamos aqui reunidos para apresentar um grande RPG cult, ambientado em uma era medieval clássica, onde os mitos e lendas são reais. Estamos falando de Ars Magica, um RPG desenvolvido por Mark Hanhagen e Jonathan Tweet, que apresenta uma Europa mítica, onde a Ordem de Hermes procura sobreviver frente às guerras e os conflitos da nobreza, o poder colossal da magia e seus enigmas, os mistérios das cortes feéricas, o controle maciço da igreja e o poder das forças sobrenaturais dos reinos celestes e infernais. Mas fala aí, pessoal, como vocês conheceram, então, o Ars Magica? Eu conheci eles no meu grupo que eu jogo até hoje. Eu tenho um grupo que é o meu grupo até hoje e eu só jogo com eles. Eu conheci porque tinha um cara do grupo que era já fanzaço, assim, ele tinha praticamente todos os livros da terceira edição, só que não jogava muito. E aí, quando começou o nosso grupo, ele mestrou uma campanha pra gente e foi a primeira vez que eu conheci Ars Magica. A gente jogou a primeira vez, na verdade, foi D&D. AD&D, desculpa. Aí, um dia a gente marcou de jogar, se encontrou no Sesc Pompeia aqui em São Paulo. Um deles cheguei de ônibus, ele me pegou de carro e foi me levando até o Sesc e me explicou todo o cenário no carro. Eu não entendendo nada, que é muito complicado aquele cenário. Ele falando um monte de coisa, desde a fundação da ordem, um monte de coisa. Eu cheguei e falei, e aí, o que eu faço? E aí que eu comecei a fazer o personagem. Mas foi bem bacana. Desde então a gente jogou terceira edição, quarta edição, quinta edição e tamo aí. Eu conheci o Ars Magica através de um amigo assim, em comum aqui do grupo de RPG. Ele tava vindo de uma campanha lá no Rio de Janeiro. Ele descobriu o RPG também com o pessoal, que ele fez amizade lá. E aí ele trouxe, né, cara, o jogo, apresentou pra gente a proposta, foi uma coisa bem diferente, né? A gente tava acabando de sair de uma campanha de Dungeons & Dragons, então ele chegou, apresentou esse jogo e ganhou a gente, né? A gente já tava um pouco saturado numa coisa mais hack and slash, e aí ele apresentou o Ars Magica como sendo um RPG medieval mesmo, né? Com uns ares assim bem no clima daquele filme, né? Em Nome da Rosa, uma coisa assim, né? Mais política, né? Mais investigativa mesmo. Era bem mais interessante, só que, assim, bem calcado mesmo no mundo supersticioso da Idade Média mesmo, né? Uma das coisas que eu mais gosto, assim, é o cenário ser... Ele diz que é a Europa mítica, né? Que é isso. A Europa medieval, como se as coisas que eles acreditassem, as histórias que eles contavam, que a gente ouve até hoje, né, e pesquisa, fossem verdadeiras. Isso é o mais legal. Mas e aí, vocês jogaram uma campanha, então, aqui? Isso. E aí, nós jogamos uma campanha, assim, que ela foi dividida, na realidade, né? Nós começamos na Irlanda. Agora não me recordo a data. Acho que era 1229. Eu acho que é mais ou menos esse ano, né, que é em vigor das mágicas. O set oficial, né, o cenário oficial dele, acho que é sempre 1220. Não sei se nas edições primeira e segunda era assim também, mas na quinta e na quarta é 1220. É a partir dessa data, né? Tá. É, você pode fazer, na verdade, qualquer data, mas acho que o oficial dele é essa, né? 1220. Isso. Então, e aí a gente fez assim, né? A primeira vez, ele apresentou pra gente o jogo e mestrou o primeiro arco de histórias, que foi na Irlanda, no ano de 1229. E no caso, nós estávamos criando um coven novo para descobrir o que tinha acontecido com os antigos magos que viviam no mesmo coven, sabe? A gente estava pegando... Clássico, sensacional, né? Entrar no coven antes que morreu e tentar descobrir o que aconteceu. Exatamente, era um coven, tipo, rolava umas lendas que era um coven de inverno, né? Que ele já estava assim, desativado mesmo, e a gente começou a investigar o que aconteceu, né? Onde foram parar os antigos magos e tal, né? E aí foi desdobrando assim, a aventura, e depois a gente conseguiu alcançar, né? A gente passou pelos ciclos, né? Que é uma característica interessante do jogo também, né? Que a gente saiu então do Coven, assim, que ele estava em inverno, né? E a gente conseguiu jogar ele pro verão, né? Então ele tá super, agora tá prosperando bastante. Tem o Coven Folk, a biblioteca, a biblioteca mundana, a biblioteca mística, já tem os places que a gente já delimitou, né? E tem os lugares onde tem as coletas de bis. Sim. E foi, assim, super interessante, cara, jogar com um mago, sabe, com uma visão um pouco mais administrativa, vamos dizer, né? Que a gente praticamente levantou o Coven do zero, né? Foi uma experiência. É, exatamente. É uma experiência muito interessante. É muito bacana. E uma das coisas mais inovadoras, assim, do Ars Magica, que até hoje, se você não vê, acho que não pegou, porque você não vê em outros jogos, né? Essa ideia de você não joga com um personagem, né? Na verdade, ele fala que o personagem principal do jogo, essa ideia era bem forte na terceira edição, no começo do jogo essa ideia era bem forte. O personagem principal do jogo é o Covenant. Exatamente. Você assume os jogadores assumem o papel do Covenant, eles criam o Covenant junto, e aí eles assumem o papel dos magos, dos companions, né, que são os companheiros que não fazem magias, que estão ali também vivendo no Covenant por algum motivo, ou próximo do Covenant. E, por fim, os Grogs, que são henchmen. É pra morrer. Soldado ali, raso. É, exatamente. É o que faz o Coven viver mesmo, né? Os Grogs, eles praticamente são o motor do Coven, né, cara? Então, os Grogs, é interessante a gente dar uma explicada, né? Que são justamente, né, o cara que faz a plantação, né? O marceneiro, são as amas, os estudantes. Bom, e aí vai, né? Mas eu acho que, na verdade, os Grogs são os soldados, né? São os soldados mesmo, porque o povo, a população do Covenant, ele chama de Coven Folk. Ok. Eu não sei como é que ficou em português. Era um... Cara, eu também... Que horror aquela edição lá. Uh-huh. Nossa, horrível. A edição brasileira, eu acredito, cara, que não deve ter sido, assim, um RPG, assim, que ele foi bem difundido mesmo. E... Sabe, ele não dava uma base legal, né? É, e a edição tava muito mal diagramada, não dá pra você entender nada. Tinha umas coisas muito mal traduzidas que acho que quem comprou o livro desistiu e nem contou pros amigos, porque não dava pra jogar aquilo lá. Ah, é. São em português. Eu conheço, assim, a gente começou a jogar a quarta edição e depois a gente pegou a quinta edição pra jogar. Então, Felipe, eu queria, assim, que você... Assim, explicasse, assim, o cenário, né, de Ars Magica, assim, como é que você entende, qual que é o grande diferencial desse RPG, que foi praticamente um RPG, assim, bem inovador, né, que foi um dos primeiros RPGs que o Reinhagen aí... É, acho que foi o primeiro também, né? Uhum. Eu não sei confirmar isso aí, se alguém puder... Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Ah, Ars Magica tá na quinta edição dele já, porra. A primeira edição é uma coisa, acho que tão jurássica quanto Dungeons and Dragons daquele de caixinha preto. Primeira edição é de 78. Não, desculpa, deixa eu conferir aqui. Acho que é de 78, sim. É. Não, pô, eu vejo Ars Magica, o grande diferencial dele é o seguinte. Eu acho que ele foi o jogo que mais representou aquela máxima básica do RPG, que é todo mundo ganha, ninguém perde. O interessante é o jogo, é a história, porque você não cria só o seu personagem e é o seu personagem no jogo. Você cria, na verdade, vários personagens, e personagens que você cria, às vezes, podem ser interpretados por outros. E o próprio lugar onde os magos, que são os principais do jogo, ficam, os próprios concílios, ou Covenant, são um personagem também no jogo. Então o jogo é totalmente de cooperação, totalmente... todo mundo se ajudando a construir uma história legal. Isso daí que foi o que eu achei, assim, o principal diferencial nesse jogo, que foi o que me conquistou logo de cara, assim. Deixa eu só corrigir aqui que eu achei no site, não é 78, é 87, ao contrário. 87, ao contrário. Bem diferente. Não, mesmo assim, é velho pra caramba, né? Você, é bem velho. Pô, eu tinha 7 anos, caramba, eu tô ficando velho. É bem da época, assim, que já tava consolidado mesmo os RPGs old school, né? Dungeons & Dragons e outros aí, né? Pendrive. Eu acho que ele veio bem na época, como ele era o indie da época, porque foi um grupo de estudantes da faculdade se juntou e lançaram esse RPG que era totalmente novo, totalmente maluco, um sistema de magia totalmente inovador, e essa ideia do Covenant, seu personagem, você jogar com vários personagens, ainda aquela ideia de trupe que, esse arco eu que mestro, o outro astro você que vai mestrar, vai narrar. Sim. Era uma coisa completamente louca. Muito engraçado que um camarada meu, primeiro cara que me mostrou realmente o jogo lá no Rio, ele uma vez ele falou que se você pegar todos os jogadores de As Mágicas que tem no Brasil, você bota dentro de uma Kombi. Ainda dá pra levar o cachorro de alguém. Cabe todos os livros, todos os jogadores e o cachorro, né? Tudo. Cabe todo mundo dentro de uma Kombi. Aí vai jogando. Então, galera, então a gente deu uma apresentação como cada um conheceu o jogo. E o cenário, assim, o que vocês podem dizer a respeito do cenário de Artes Mágicas? O que chama atenção? O que vocês poderiam dizer, assim, que é o grande cerne, assim, do cenário? Eu acho muito legal, porque isso daí vem também do próprio cenário do Artes Mágicas. Quando eu pergunto assim, não, mas como é que é o cenário do Artes Mágicas? Eu falo assim, vocês gostam de história? Ah, gosto. Então, você conhece história? Ah, conheço. Então, você conhece Artes Mágicas. Que As Mágicas, ele foi feito para ser completamente fundamentado na história do mundo, como ela aconteceu. Lógico que ele tem as suas particularidades lá, mas é como se a história do o cenário de As Mágicas fosse colocado em paralelo com o cenário mundial nosso, que a gente conheceu. Então, Ricardo Coração de Leão, as Cruzadas, toda aquela história da Europa medieval, se você conhece, é o que você usa. Inclusive é uma coisa que o próprio livro diz, é uma decisão do mestre, o quão profundo você vai fazer a sua campanha nessa questão histórica, assim. Então a própria questão, por exemplo, aí tem a questão sobrenatural. Aí é muito engraçado que eu estava conversando com um amigo uma vez, essa questão assim, porque tem as fadas, tem os seres disso, e cada país tem as suas fadas diferentes, que um camarada meu chegou e falou assim, pô, você quer saber como é que são fadas de As Mágicas? Pega os contos dos Irmãos Grimm. Aquela coisa toda, porque todas aquelas superstições, toda aquela coisa que os europeus da Idade Média acreditavam, existem no jogo, assim, se manifestam. É isso é uma coisa que eu gosto bastante, a gente até mencionou um pouco antes de você chegar, mas é exatamente isso. É o cenário, como você falou, né, história, nossa, Europa medieval, Europa, né, não tem muito China, essas coisas, África, pouquíssimo, tem pouquíssima coisa, mas Europa medieval, só que todos os mitos, todas as coisas que eles acreditavam, é verdade. Eles falam que tinha Odin lá, tem Odin, existe, de alguma maneira Odin existe. Deus é supremo e manda em tudo, Deus é supremo e manda em tudo. É, inclusive porque no cenário você tem lá, dos antagonistas, você tem lá, podem aparecer anjos, podem aparecer demônios, com a diferença que se aparecer um demônio, você não consegue negociar, conversar, brigar, bater, de repente até botar ele pra correr, se você for bem forte. Agora, se aparecer um anjo, não. É bom você ter sido um bom menino. É. Porque realmente, é que nem você falou, Deus é supremo. É, são os grandes extremos também do cenário, né, cara? A parte né, dos anjos, né? A parte angelical, a divina e a parte infernal, né? É, então, já pra falar um pouco mais do cenário, então ele divide, na verdade, já pra explicar isso, ele divide o mundo em quatro realms, quatro reinos, assim. Quer dizer, tem o reino mágico, que é o lar dos dragões, dos grifos, das criaturas essencialmente mágicas. Ele tem o reino das fadas, que é o reino das criaturas féricas, né, das histórias. Tem o reino divino, o domínio, que é o reino de Deus. E tem o reino infernal, dos demônios. E eu não sei, na quarta edição, não me lembro muito bem como é que ele definia o reino das fadas. Ele mudou bastante na quinta edição, você lembra, Felipe? Eu não sei, eu confesso, eu ainda não cheguei a ver como é que é o da quinta edição direito, assim. Eu tô meio que pegando que eu tô num jogo que trata bastante isso daí. O reino das fadas na quarta edição, pelo menos, era assim. Ele começava descrevendo que era bem o reino, era o reino das superstições da época. Sim, era bem Arcádia e... É, fadas e duendes e pote de ouro no fim do arco-íris e bichinho de 15 centímetros de altura fumando cachimbo e vestindo verde. Tinha isso tudo, assim. Na quinta edição parece que mudou, ficou um pouquinho mais dark, assim, um pouquinho mais pesado. O que acontece é que eu acho que tinha muita reclamação na terceira e na quarta de que não tinha tanta diferenciação. Se fosse, como é que você decidia se o dragão era fada ou era mágico? Eles tinham temas que se que eram bastante parecidos, né? O reino mágico e o reino férico. E aí acho que eles na quinta edição tomaram logo uma distância e falaram, olha, férico, eu vou falar então, a quinta edição, o que é o reino das fadas é, são as histórias, é o reino das histórias, histórias que tomam vida. E o reino mágico é o reino da natureza essencial. Então quanto mais real uma coisa é, quanto mais ela mesma, ela é mágica. E quanto mais voltado para as histórias, para as superstições, ela é férica. Quanto mais fantasioso ou até, de repente, mais alienígena, né? É mais feérico, né? Exatamente. Ah, ficou melhor explicado, então, porque realmente tinha essa dúvida. Uma vez a gente na mesa lá, a gente parou pra discutir se o dragão era férico ou se o dragão era mágico, porque o mago lá ia lançar a magia que tinha uma diferença, assim, no, do, se o, da origem do bicho. E pior é que tem dragão férico e tem dragão mágico, né? Eles são dragões diferentes. O dragão de férico, ele vai ser aquele dragão do conto de fadas, que o cavaleiro consegue vencer com uma espadada no ponto fraco, certo? O dragão mágico, não, meu filho. Vai tentar matar ele com uma espadada, você vai... Dá uma vassourada. Mas essa parte do cenário, eu acho que é a coisa assim que mais... Que quando você começa a pegar... Principalmente se você gosta de história, assim, é a coisa que mais faz você se apaixonar pelo jogo, assim. Se você já é uma pessoa que gosta muito de história, adorou estudar história no colégio, gosta de ler romances históricos e coisas do tipo assim, não tem jeito, você vai jogar os mágicos, você vai adorar. Mas é difícil pesquisar, por exemplo, você estava falando daquelas fadas, depende da localização que você está, por exemplo, eu tenho um jogo que é a minha campanha atual, com o meu grupo, que é na Polônia. Meu, que dá de trabalho pra arrumar fada da Polônia, da Hungria, da Rússia. É. Complicado, cara. É porque o folclore é muito diferente, né, cara, da base europeia mesmo ali, né, até pra Europa Oriental já é completamente diferente, né. Com certeza, e principalmente o que a gente chama de Europa, o folclore europeu de fada que a gente conhece é irlandês, né, muita coisa irlandesa. Isso. Uhum. É, porque cada um tem... É engraçado, eu tô num jogo aqui, num outro camarada, que eu faço um mago que ele veio do Tribunal do Levante. Que aí, antes de entrar nessa, eu só abri um parênteses aqui, que realmente, no, na Ordem de Hermes, que quem joga Mago Ascensão é essa Ordem de Hermes, realmente, é o antepassado, eles dividem o mundo em tribunais. Então você tem o Tribunal da Ibérnia, o Tribunal da Ibéria, o Tribunal do Levante, e o Tribunal do Levante é lá a Terra Santa e tudo mais. Então esse meu mago, ele vinha do Tribunal da Terra Santa, ele vinha de Jerusalém, ele foi parar lá na França medieval. Aí ele tava conversando com o Merinito, e o Merinito explicando as fadas dele lá, e ele assim, a descrição de um duendezinho de nada, assim, qualquer Merinita sabe, assim, era uma coisa completamente alienígena pra ele, porque se eu parava pra pensar, não tinha duende em Jerusalém. É, o que é a fada do Levante é um Ifrit, né? É, entendeu? Não tem bichinho vestido verde andando pelas matas, não existe pra ele lá. Tá mais pra tapete voador, né? Viu, pessoal? E aproveitando também o gancho, já que foi mencionado a Casa Merinita, gostaria de começar a falar a respeito, então, das casas da Ordem de Hermes. Então, né, apresentar pro pessoal aí com que tipo de perfil de mago você pode jogar as mágicas, né? Então, aí a gente, no todo, nós temos, eu acredito, são 12 casas, é isso? São 12 casas e uma que não existe mais. Ok. Dentro dessas casas, então, a gente pode apresentar, então, que é a Casa Bjornaé, né? Bom, Bjornaé, a gente já começa assim, a principal característica que eu vou destacar aqui é que de todos os magos que criaram que fundaram a Ordem de Hermes, que cada casa tem o nome do seu fundador. Bjornaé era uma maga, Bonissagos era um mago, e assim vai. Interessante que Bjornaé é a única casa que não tem uma descendência latina, era uma de uma cultura não romana. É a única que existe, que continua existindo no cenário. De Edin também não era. De Edin era a casa dos druidas. E outra curiosidade é que Bjorn, todos eles têm o nome do fundador da casa. Bjorn era a única que não tem também. A fundadora era Birna. E aí, mas na língua deles, gótica, Bjornar são os filhos de Birna. E aí então eles começaram a ser chamados de Bjornar e aí virou o nome da casa. Nossa, que legal. E a gente poderia dizer que dentro dos Bjorns poderiam ter os conhecidos os druidas, alguma coisa assim? Que eles são, assim, os Bjorns são uma casa assim, mais ligada com o lado feral, né, das criaturas florestais, né? Mas eu acho que não é muito druida, assim, eles são mais saxões, assim, góticos, da Alemanha. Então eles é uma coisa mais dos ancestrais em relação com a natureza, o totem animal. É uma coisa até meio... esse totem animal, aquela coisa de índio nativo-americano também. É, eles são completamente selvagens, né? Eles são completamente ligados com a própria natureza bestial deles, assim. Que, inclusive, eles têm, é a característica da casa também, eles têm o termo que é o Heart Beast, que cada mago Bjornaea tem a capacidade de se transformar livremente num animal. É como se ele fosse, na verdade, ao mesmo tempo que ele é humano, ele é um animal. Ele é aquele animal. E esse animal, ele é a representação da própria personalidade dele. Então, um cara calmo, dificilmente vai se transformar num leão. É, e mesmo um cara que nasceu na Noruega, dificilmente também vai se transformar num leão. É, sim, tem essa também. É toda a questão do próprio nascimento, de onde o cara veio, vai influenciar. São vários fatores, assim, nessa coisa. Aliás, tem uma certa escritora inglesa aí que escreveu vários livros que vão botar o último no cinema agora em duas partes, que deve ter lido essa parte também, né? Afinal, o mago que se transforma livremente em animal, né? Assim como ela leu The Book of Magic, né? Tudo bem, deixa pra lá. Vamos pra próxima aqui. A casa Bonissagos. Bonissagos. É, Bonissagos, a gente já começa aqui, né? Eu acabei de abrir aqui o Corebook. Bonissagos, a gente já começa porque o mago Bonissagos foi o cara que teve a ideia da Ordem de Hermes e ainda inventou a teoria da magia hermética. Teve a ideia da Ordem foi a Triamona. Ah, foi a Triamona. Isso, que era uma bruxa da Tessália que virou aprendiz do Bonissagos. E aí ela que viu o potencial e falou, nossa, isso aqui dá pra fazer uma ordem. Ele fez a teoria, né? Pode continuar. O Bonissagos foi o cara que inventou a teoria, realmente botou a magia de uma forma realmente hermética, toda, assim como o Bach fez com a música, mais ou menos naquela, um pouquinho depois, o Bonissagos fez isso com a magia, que cada povo praticava magia de um jeito, e ele fez com a teoria da magia hermética. Todo mundo faz igual, você faz esse movimento, vai acontecer isso, você faz esse outro, vai acontecer aquela outra coisa. É, uma teoria geral da magia, né? Sim, é. Uma coisa assim, não é mais aquela que antes era aquela coisa muito do... cada um tinha seu jeito de fazer a mesma magia, assim. Ele padronizou. Isso, era uma assinatura mais pessoal, né? Cada um tinha, né? Agora, com a ideia dos Bonissagos, era uma coisa mais padronizada mesmo. De repente, até fletando um pouco aí com os conceitos aí da Ordem da Razão, né? É engraçado que dá pra traçar um paralelo do Bonissagos, é como se fosse um cientista moderno mesmo. Ele vem completamente anacrônico, fora de época, né? Se não me engano, no século 8 que ele surge e funda a ordem, né? Mas completamente anacrônico, mas ele é um cientista. Ele pega as várias teorias divergentes e que existem na época, aproveita o que ele pode delas e forma uma teoria. É como se fosse um Newton da magia. Uhum. É interessante também que porque a Casa Bonissagos também tem um outro aspecto, assim, que é um pouco menor, imagino eu, mas que é aquele aspecto político dentro da ordem, né? Porque, afinal de contas, todos eles descendem do pai da magia hermética, né? Então, eles têm todo aquele orgulho. O pai e da mãe da ordem, né? É, o pai da magia é a mãe da ordem, né? Então, pô, além de tirar onda com uma coisa, tira com duas. É, porque a Triamona, que eu falei antes, ela era aprendiz de Bonissagos, então, portanto, ela não fundou uma casa dela. Ela é a casa de Bonissagos, e até hoje os mais políticos da casa Bonissagos são são conhecidos também como seguidores de Trianoma. É, são as duas, digamos, ordens de pensamento dentro dessa casa. Aí depois nós temos também a casa Criamon, também, que são conhecidos como os magos do mistério, né, também, né? Os magos do enigma, né? Criamon. Não, Criamon é completamente maluco. A melhor definição de Criamon que eu já vi, assim, vem de uma ilustração que tem no House of Hermes, se não me engano, Houses of Hermes, que é da quarta edição. Antiga. Que é um velhinho, deve ter metade do tamanho do Yoda. Sensacional, e o triplo da idade. O jeito que ele se locomove é uma cadeira com pernas. Assim, uma cadeira que as pernas esticam, assim, e ele com aquela aura de mistério, aquela coisa séria nele, assim, você olha, você morre de medo daquele maluco. Ah, sim, não, totalmente sensacional. Se não me engano, é o talismã dele, né? Eu acho que ainda é. Cara, eu achei aquela ideia da cadeira sensacional, porque ele não. Você olha pra ele e você vê que ele tem aqueles impedimentos físicos, assim, ele não consegue se locomover. Então o que, que ele fez? Ele fez uma cadeira. Eu tô com o livro, esse livro tem uma capa sensacional, né? Não, esse livro é muito legal. Pura, esse livro é muito bom. Na capa tem um. Parece ser um flambô que tá se. Um círculo de fogo, tá dentro da água, lutando com algum espírito elemental da água, um fantasma, não dá pra saber direito. Tem uma outra maga atrás também, parece que tá controlando. Deixa eu ver, eu achei aqui nos famigerados PDFs aqui, das antigas. Tô abrindo o baú aqui da quarta edição, agora tá saindo até pó. Mas aí os Criamon, então eles são. Eles têm uma filosofia própria que eles chamam de do enigma, que eles tentam entender. De uma maneira filosófica, o que acontece no reino da magia e o que acontece principalmente quando a magia sai do controle, que é o que a gente chama de Twilight, né? Que, não sei se é parecido com o paradoxo do mago, porque eu joguei pouquíssimo de mago, não entendia nada daquela merda. Eu acho que é meio parecido, eu também li pouco de mago assim, mas vendo assim, eu acho que é parecido. Que é o Twilight é quando você erra a magia, no termo técnico, vai. Seria o bot. No termo narrativo, quando você erra a magia de uma maneira tão épica assim, que a magia se volta contra você, e aí você leva toda aquela carga assim. Sai do controle, pode acontecer qualquer coisa, praticamente. É. Uhum. E normalmente coisa ruim, só que os Criamon, pelo enigma, pela filosofia que eles têm, eles conseguem meio que controlar melhor isso. Então eles acabam surgindo desses episódios com conhecimento mais aprofundado ou com características novas. Eles são os que têm mais chance, assim, vamos dizer, de se reabilitar desses episódios. É, normalmente eles infligem, eles arrumam um jeito de entrar, de infligir Twilight neles próprios, assim, que quanto mais próximos do enigma, assim. É a casa mais maluca que existe. Completamente bizarro. Ah, não, tem um detalhe também muito legal. É. Eles inventaram aquela coisa das tatuagens. Sim. E cada tatuagem tem um poder mágico, assim, que ele vai imbuindo nele mesmo. Enquanto os magos tradicionais aí que você vê andam com as mãos cheias de anéis e coisas do tipo, eles andam com o corpo lotado de tatuagem. Cada tatuagem dá um poder, assim. É. Ritualmente, eles vão adicionando tatuagens à medida que eles vão compreendendo mais o enigma. Uhum. E eles sabem também cantar as tatuagens com poderes. Isso é sensacional. Uma coisa que eu não gostei da quinta edição foi exatamente que agora, na quinta edição... Não é uma tatuagem que você faz, ele surge, são como é que chama a marca que surge de Jesus? Estigma. Ah, estigmatas. Isso, são estigmatas que surgem neles pelo entendimento, espontaneamente pelo entendimento do enigma. Isso eu não gostei, preferia quando era mais tatuagem mesmo, que eles faziam pra simbolizar isso. Ah, então isso reflete quão mais eles compreendem, então, o Twilight, o enigma, mais estigmatas vão aparecendo, então, mais marcas vão... Na quinta edição, essas estigmatas, elas aparecem espontaneamente à medida que ele vai compreendendo mais o enigma. Na quarta edição, na terceira, na segunda, na primeira, ele era uma tatuagem, ele mesmo, o pater dele, alguns soldados ia colocando nele, pra simbolizar pra casa e pra ordem o conhecimento dele também, mas aí era uma tatuagem feita pra simbolizar isso. E eles também fazem como... Tem o talismã que é a tatuagem. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que a gente tá falando bastante dessa coisa de Twilight e tudo mais, assim, quem conhece já a Mago Ascensão já entendeu o que que é, já pode estar familiarizado. Que é a questão do Twilight lá, que é interessante. Se você pega no Asmasca, Mago, ele não morre. Mago, ele entra no Twilight final. É interessante isso daí. Mago não morre. Não sei que ele morra antes por algum motivo, mas se ele... A não ser que alguma coisa mate ele, ele não morre naturalmente. Nunca. Assim, uma morte natural, né? Seria não existe essa coisa. É praticamente impossível essa coisa, assim, do mago que morre deitado na cama, estou indo, fecha os olhos, dorme e morre. Não, não existe isso. De velhice é praticamente impossível, porque a população de longevidade, ele vai ainda. Vai embora. Não, e normalmente você pega... Twilight antes de morrer de velhice. Não, e considerando o seguinte, que na Idade Média, as pessoas, os caras, quando viviam muito, viviam até, o quê? 50 anos, o mago vive 120, 130. Isso daí, nossa, ele vê três gerações, assim. Então isso é coisa e tal. Então como é que o mago morre, entre aspas? Ele entra no que os magos chamam de Twilight final. Que aí é muito interessante isso daí, que aí você começa a entender mais ainda essa coisa toda que a gente falou dos Criamons. O mago, quando ele entra em Twilight final, é como se fosse, vai, num termo melhor, ele entra em morte cerebral. Mas o jogo diz que o Twilight final é que a mente dele entrou em total sincronia com o reino mágico. Então a mente dele já não pertence mais, ele já virou parte da essência mágica, assim. Então é como se fosse só o corpo, imbuído de essência mágica, mas incapaz de fazer qualquer outra coisa. E tem teorias, os magos de Hermes, eles teorizam o que acontece quando chega no Twilight final. Essa acho que é a versão de Creamon mesmo, né? Que é isso que eles acreditam e por isso que eles perseguem o Enigma. Os Bjorn, acho que eles dizem que eles se transformam num ser mágico, num animal mágico e perdem a forma humana. Os Mirinita, eles se transformam em fada. Enfim, cada um acredita em uma coisa, mas acho que essa é a oficial mesmo, que é a versão dos Creamon. É, porque todas as outras casas fogem do Twilight. O Creamon busca. É uma coisa quase religiosa, se você botar dentro da ordem, assim. Eles buscam realmente entender qual é o papel de um mago quando ele canaliza a energia mágica e o papel dele dentro de todo aquele mundo, realmente, assim, de todas aquelas esferas, aqueles reinos mágicos e feres, quase como se eles quisessem se tornar um com a magia, assim, que o objetivo deles fosse justamente se libertar dessa carcaça mortal, assim, e se tornar um com a magia. É muito doido, esses caras são muito loucos. Uma coisa, é até meio poético, se você for parar a pensar. É uma casa, assim, é realmente uma casa muito interessante, uma casa completamente maluca. Você tem que parar pra estudar essa casa. Eu acho que é a mais complexa que tem no jogo. E ele é uma das casas que eu prefiro a versão da quarta edição, da terceira e da quarta edição. Porque a quinta edição, eles. Primeira coisa que eles explicaram o enigma, e quando explica o enigma completamente, perde totalmente a graça dele. É, deixa de ser um enigma, né? Pois é. E aí eles fizeram essa coisa de estigmata e fizeram vários caminhos que eles podem seguir e não ficou muito legal, eu achei. Eu achei que quando era menos explicado, mais misterioso, era bem mais interessante a casa Creamon. Não, é interessante que no próprio House of Hermes, da quarta edição, assim, eles dão dicas de como você interpretar um Creamon. Porque eles não falam normalmente. Creamon fala sempre por enigmas. É pior que o Yoda. Ele não fala normal, ele não consegue te dar uma explicação simples. Se você chegar pra ele e perguntar assim, cadê o Merinita? Ele vai te contar ele vai te mandar um enigma, uma história complexa, vai querer ou bater nele ou sair fora. O Merinita está onde você quer que ele esteja, né? Hã? É uma coisa assim, ele está em todo lugar e não está em lugar nenhum, mas aqui com certeza você não está. Eles falam de uma linguagem que só eles entendem, assim. É impressionante. E é interessante que o livro na quarta edição dava dicas de como você interpretar isso. Era bem interessante, cara. Eu acho, é uma casa assim que, se um jogador gosta da premissa básica da casa e corre a fundo, nossa, gera assim os melhores roleplays do jogo inteiro. A casa Flambeau. Flambeau, pô, é uma das minhas prediletas essa daí. Cara, eu acho que é o estereótipo de mago que todo mundo imagina jogar, né, cara? Que é o mago de, vamos colocar aí, é o War Mage, né, cara? Bola de fogo. Bola de fogo pra frente. É, mas engraçado, isso daí eu acho que acaba ficando um... É verídico, lógico. Porra, claro, Flambeau significa, porra, não precisa dizer, né? É. Ainda mais, não, a repressão gráfica aqui é um careca mal encarado olhando pra você com a palma de fogo. Então, beleza. Só que é interessante que, por exemplo, essa foi uma casa que na quinta edição ficou uma coisa fantástica, sensacional. Que na quinta edição você pode ser basicamente um War Mage, um mago especializado em guerra, destruição e combate. Mas você pode ser também quase que um cavaleiro, como se fosse um cavaleiro da Távola Redonda. Você tem um código de honra, você tem todo um código de conduta, você tem várias coisas, toda aquela camaradagem entre magos. Como se fosse uma ordem de cavalaria mesmo. Ficou uma coisa bem interessante a casa Flambeau na quinta edição. Essa é uma das casas que eu gostei mais na quinta edição também. Realmente, na quarta edição e na terceira edição era tipo bola de fogo. Não tinha muita variação. Era tipo, olha, eles botam fogo em tudo. Era muito... Inclusive, eu tô olhando, você me falou do House of Hermes da quarta edição, eu tô folheando ele aqui. A imagem é tosca, parece o Talsim, né? A imagem. Coisa horrorosa. O que tem a ver com isso aqui com o mago medieval, né? Nossa, o cara com um brinco enorme, careca. Com... Deixa eu abrir aqui. Ah, eu vi aqui. Nossa senhora, parece um... Não, eu acho que tiraram esse Flambeau de algum gibi do Conan, cara. Pode ser. De tanguinha, pior é isso, né? O cara tá de tanguinha de pele. De tanguinha, nossa senhora. Não, e ele tá batendo num cara aqui que tá. Ah, ele deve tá batendo nesse cara aqui por causa da tatuagem que ele tem na testa, que é ridícula. Deve ser por isso. Mas aí na quinta edição eles perderam aquela coisa de só ser magos de fogo, né? E eles ganharam realmente essa conotação de ser soldados. Eles são, acho que essa é a melhor definição. Eles são soldados. Eles podem ser realmente cavaleiros com com ideais, ou eles podem ser magos de fogo, ou eles podem ser mais milícia, eles podem ser mais guerrilha, mas eles são soldados, eles se veem e eles são representados como os guerreiros da Ordem de Hermes, né? Primeira fronte de defesa. É, eles são os defensores da Ordem de Hermes, realmente, assim. Eles não é... É interessante que realmente na quinta edição eles perderam justamente essa faceta assim de bagunceiro. Porque na quarta edição, se você olhar, a Ordem de Hermes olha para os flambus com aquele misto assim do tipo, não sabe se critica o comportamento ou deixa quieto, porque se criticar ele pode bater em você. Porque ele realmente controla. O flambu é o mago que escolhe controlar o elemento mais perigoso que existe, né? Uhum. E na quinta edição acabaram pegando justamente essa característica que o Ian levantou aí, que é justamente na quinta edição eles são os defensores da ordem. Que a ordem tem muitos inimigos, então quem cuida desses inimigos? Os flambu. Isso significa que os flambu pegam os inimigos e simplesmente matam? Não. Tem muitos deles não se tornam nem guerreiros. Se você der uma lida aqui mesmo, eles não se especializam em combate em algumas vezes. Eles podem se tornar diplomatas. É o combate verbal, pode ser. Não tem problema. É, são defensores da ordem mesmo. É, porque existem várias formas de combate, né? Uhum. Achei que ficou bem mais legal na quinta edição. Ficou uma casa muito legal na quinta edição. E outra coisa que eu achei que eu gostei também é que eles fizeram, porque quando você fazia o flambô na terceira e quarta edição, você acabava fazendo um mago especializado em Igni, né? Em fogo. Uhum. Mas muitas magias de perdo. Corpos, por exemplo, ou perdo qualquer outra coisa, eram muito mais efetivos para causar dano. Então na quinta edição eles resolveram isso, falando: não, tem duas linhagens principais. É a linhagem do fundador, que é a Flambô, e a linhagem do primeiro aprendiz dele, que é o Apromor, que era especializado em perdo. Então agora você pode ser um Flambô tanto de Igni quanto de perdo, e tem outras linhagens menores, mas essas são as principais. Legal. É, tem um. E tem mais, tem várias. Tem realmente, se você começa a olhar dentro do livro mesmo dos Flambô. Eles têm as escolas de magias mesmo, que são as especializações, assim. É bem interessante, porque inclusive alguns deles, flambôs, são a casa onde saem os exorcistas e os demon hunters. São os caras que vão atrás de demônio mesmo. Todo mundo foge, eles vão atrás. Cara, é muito interessante mesmo. O jogador que começa a escolher a casa, assim, pra de repente jogar, ele já... identifica assim com o flambô, né? Ele tem bastante características assim que pode ser bem interessante mesmo para jogar. E aproveitando o gancho, eu acho que é interessante a gente já começar a falar então dos guernicos, né? Que, como foi mencionado, que os flambôs são praticamente os caras que fazem com que a ordem, na Ordem de Hermes, aconteça. Então os guernicos são justamente os caras que cuidam da parte, são os advogados, né? Entre aspas, né? Da ordem. Juiz, é advogado e júri, né? É, às vezes. E aí tem umas coisas interessantes, que nem... Na quinta edição, isso daí ficou mais evidenciado. Um Guernicus é um coexitor. Na verdade, quem cuida, quem faz isso tudo que você mencionou aí, é o coexitor. O coexitor é o juiz da ordem. Só que todo Guernicus é um coexitor, automaticamente. Na quarta edição, só um Guernicus poderia ser um coexitor. Tanto que era a casa coexitor, não era nem a casa Guernicus. A diferença entre Guernicus e Coexitore era bem... Não tinha muita diferença na terceira e quarta edição, né? É, na quinta edição não. É a casa Guernicus que formam os Coexitores. Só que qualquer mago de qualquer outra casa pode se tornar um Coexitor. Você pode ter um Coexitor Tremere, você pode ter um Coexitor Bionae, e Deus me livre, você pode ter um Coexitor Ex Miscellaneo. Tradicionalmente tem pelo menos um de cada casa, que são inclusive parte do conselho principal, o conselho maior da casa Guernicus, inclusive. Uhum. E é interessante que realmente a casa Guernicus, ela é feita. Guernicus. Guernicus, que é uma Trulani Age, que eles chamam. Trulani Age são as casas que você consegue, todos os membros daquela casa conseguem traçar a sua linhagem até o fundador da casa, que é... Linhagem pura, né? É, linhagem pura. Não tem um cara assim, acharam o Zé Pedro lá nos confins da Terra Santa lá e resolveu trazer ele pra casa Guernicus. Não, ele provavelmente descende de alguém. É, assim como os Bonissagos também, né? Eles também exatamente. São... Sim, Bonissagos, né? É também Trulani Age. Vamos explicar então o que são esses três tipos, na verdade. Não sei se tinha na terceira e na quarta, eu acho que isso é da quinta, que tem essa divisão. Isso é da quinta, principalmente. As casas são divididas em três tipos de casas. Elas podem ser uma true lineage, né, uma linhagem mesmo, ou seja, todos os magos daquela casa foram treinados por um mago daquela casa, que foi treinado por um mago daquela casa, até o fundador. Não existe uma pessoa que vem de outra casa e entra nessa casa. Não existe. E as casas de linhagem são Guérnicos, Bonissagos, Merquer e Tremé, óbvio. Tremé, são as quatro casas. Você tem a Societatis, que aí já envolvem as casas que... Vai, numa falta de um termo melhor, sociais. Inclusive, Flambeau tá numa dessas, que até ajuda a desmistificar aquela coisa de que é mago que só sabe destruir os outros. Que aí tem Yerbiton, que a gente vai entrar daqui a pouco, acho que é o próximo. Acho que é Ex-Miscelânea também, Ex-Miscelânea e Tytalus também. As Societates são casas que são sociedades mesmo, onde os magos que pertencem a essas casas, eles têm pensamentos parecidos. Por isso que são uma sociedade que pensa igual, vamos dizer assim. Uhum. Então você pode ser, por exemplo, de outra casa e falar, na verdade eu penso muito mais igual aos Flambeau, vou pra casa do Flambeau. Uhum, tá. E você tem os Mystery Cults, que são os cultos de mistério, que, né, é que cada um deles assim, se especializa num campo de mistérios realmente, e aí fica meio óbvio. Criamon, a gente acabou de falar, Criamon é um Mystery Cult, Bjornae é outro Mystery Cult, Merinita é outro Mystery Cult, deixa eu ver na lista aqui se tem um Verditius. Outro. Verditius é outra casa interessante. É um dos meus favoritos também. Verditius é muito interessante. A gente já vai chegar nela aqui. Bom, vamos continuar no Guernicus aqui, senão a gente perde o fio da meada aqui. O Guernicus, então, eles são associados com os coeditores, porque todos eles são coeditores automaticamente, mas não são os únicos coeditores. E eles são, vamos dizer assim, o fundador falou assim, se vocês querem mesmo, ele foi um pouco relutante de entrar na ordem, mas a Tremona tentou convencer ele, falou, se você for fundar uma ordem dessa, você vai precisar de uma fundação muito forte, leis muito, muito firmes e muito, não sei se justas é a palavra, mas tem que ser leis muito firmes, ele chamou de fundação mesmo, tem que ter uma fundação de pedra muito forte para construir essa ordem. E os Guernicos são, os Guernicos são essa fundação, inclusive o fundador era, por coincidência, especialista em pedra, ou não coincidência ele usar essa alusão, né? Eles são realmente os guardiões do código hermético, todos eles. É a especialidade deles, todos eles sabem profundamente cada linha dos dois tipos de código hermético, o código central e o código periférico. Exatamente. Que é uma outra coisa que a gente pode entrar mais pra frente. Uhum. É. Tanto que qualquer tipo de infração também no código, quem que já vai começar a fazer as primeiras investigações e tal, são os... São eles, são os juízes da ordem. É aquela coisa, quem a única pessoa que tem realmente real autoridade para investigar alguma coisa dentro da ordem de Hermes é o coeditor. Exatamente. E eles têm, dentro da casa, tem alguns que são mais voltados para investigação, alguns são mais voltados para a parte mais burocrática, alguns são mais voltados inclusive a ser advogados de outros. Por exemplo, se um Merinita acusa um Yerbiton, o Yerbiton tem que se defender no tribunal, ele contrata um coeditor para fazer a defesa pra ele. Então tem esses três aspectos mesmo deles. Resumindo numa palavra, são realmente os juízes da ordem. Não é nem advogado, são os juízes da ordem. Yerbiton. Yerbiton é pra aquele pessoal que joga vampiro e adora toreador. São os artistas, né? É, são os artistas, os que são os mais diletantes, vamos dizer, da ordem de Hermes. E principalmente os que mais têm, acho que essa é uma das características mais interessantes, os que têm mais relações com a nobreza. Mesmo que seja pequena nobreza, em relações distantes, porque a ordem é proibida, na verdade, interferir muito com a nobreza, mas são os que têm mais relações assim, com a nobreza. Nobreza e a igreja. E a igreja. Resumindo numa outra palavra, são as relações públicas da ordem de Hermes, digamos assim. Que aí a gente abre um outro parênteses aqui, só para explicar mais essa coisa também. Sim. Os mundanos, digamos, os barões e principalmente o pessoalzinho que mora lá na beira dos castelos, eles não fazem a menor ideia que exista mago, e muito menos uma ordem deles. Isso é um segredo e isso tem que ficar resguardado. E a única casa que realmente tem, que é autorizada a ter contato forte com os mundanos, digamos assim, é a casa Yerbiton, que são os diplomatas, realmente, são os mais humanos dos magos. Que eles têm aquela característica, que é outro parênteses que a gente vai abrir aqui, que é o Gentle Gift, né? Aí vamos só explicar rapidinho o que é essa bagunça aqui. Todo mago que é um mago, ele tem uma coisa, uma centelha dentro dele que é chamada de Gift, que é aquela coisa que é o dom. Só que o problema é que esse dom é aquela coisa assim, é que nem aquele garoto que era estranho pra caramba no colégio, que ninguém conversava com ele e não conversava com ninguém. É mais ou menos isso quando você tem um dom. Você, todo mundo ao seu redor sabe que alguma coisa tá diferente em você. E esse, o efeito desse dom pode ser mais fraco ou mais forte pros outros. Se ele for mais fraco, é chamado de gentle, dom gentil, gentle gift, que é o que todo Yerbiton tem. É como se ele fosse todo um ser humano. Na quinta edição agora não são todos, mas desculpa. Não são todos, mas... Na quinta edição, o gentle gift agora é uma virtude bem mais forte, então não são todos. Eles ganham uma outra virtude bem pra aqui, inclusive. Mas então não são todos. Mas é aquela coisa bem... Grande parte deles tem, eles procuram aprendizes que tem o gentle gift. Que é justamente, uma pessoa com gentle gift, ela é... um mago com gentle gift, ele é uma... Ele se passa por um mundano. Os cavalos não se assustam, os padres não vão ter medo dele, eles não vão assustar a criancinha. Então não tem problema nenhum. Se o mago tem o dom normal, as criancinhas já ficam com medo dele e eles não conseguem montar em cavalo já, por exemplo. Os cachorros rosnam, etc. Os cachorros rosnam, é aquela coisa. Você é um pouco estranho. Agora tem. E aí tem o outro lado ainda, pior da questão, que é o que no livro o termo é Blatan Gift. É. Que é aquela coisa, o dom é tão forte em você, mas tão forte, que é impossível você se passar para uma pessoa normal. Você vai chamar atenção, se você entrar no meio de um exército, o exército abre, assim, de medo de você. Você tem, o dom, ele é palpável em você, assim. Então, não tem jeito, animal foge de você, cavalo, então, é lenda, você não consegue nunca montar um. E de jeito nenhum deixa você entrar numa igreja, quanto mais numa corte. Alguém que tem o Blatant Gift chegar numa vila que nunca viram ele na vida, e provavelmente vai ser expulso da vila e não vão deixar ele nem entrar. Nem aquela igreja. Bruxo, demônio, ele tem pacto com capeta, alguma coisa assim. Uhum. Exatamente. Eu acredito que até coisas estranhas começam a acontecer também com o cara, né? De repente ele passa perto de uma escada, a escada cai, quando ele entra no lugar, as velas apagam, né? Então isso... Tem alguns efeitos... Você pode usar de alguns efeitos narrativos justamente desse tipo, assim, porque ele não... É impossível não afetar. Isso. É impossível não afetar. O dom é tão forte nele que é impossível não afetar. A chama indomada da magia, assim, é tão forte em você que acaba te prejudicando, né? Ela sempre... É aquele negócio, né? Você tem o ímã magnético, né? Pra coisas sobrenaturais. Né? Vamos voltar no Yerbiton aqui. O Yerbiton, acho que a gente falou, isso, né? Os diplomatas. E eles são uma societatis também, não sei se a gente já tinha falado. Então vamos pros Merkeri? Merkeri. São os magos que não têm poder. São os magos que não têm magia. O fundador, logo depois, ele começou a estudar um pouco com o Borisagos. Com o Borisagos, ele, em uma experimentação, perdeu o gift dele. E foi um choque. Imagino, para um mago, perder o gift é uma das piores punições que existe, né? E ele perdeu numa experimentação em laboratório. E em vez de sair da ordem, se retirar, se aposentar e sumir, ele começou a pegar aprendizes que não tinham o gift. E começou a ensiná-los e falar, olha, então a gente vai ser... A força por trás dos panos, vamos dizer assim, da Ordem de Hermes. A gente vai dar aqui a fundação que vocês precisarem, vai dar o apoio que vocês precisarem para existir. E eles são da parte burocrática mesmo, são secretários e a função mais conhecida são os carteiros, né, os mensageiros da Ordem de Hermes. Uhum. Os Red Caps, né? Chamados de Red Caps por causa do chapéu vermelho que eles usam. Que é o... e eles usam... Eles usam de item... Eles têm vários itens mágicos, assim. Porque eles não conseguem criar nada, mas criam pra eles. Eles têm vários itens mágicos, assim, que permitem eles se teleportar a curta distância, viajar mais rápido, aguentar mais tempo. Porque, justamente, a gente tem que pensar que naquela época tudo demorava, né? Não tinha... Você ir de uma cidade pra outra, assim, às vezes era uma coisa de 2-3 dias. E é interessante que Merkeri é uma casa de linhagem, né? Uma true lineage. Porque já tinham dois aprendizes do Merkeri que tinham o gift quando ele perdeu o gift, e essas duas linhagens se mantêm até hoje. Então tem pouquíssimos Merkeri que tem o gift, que eles basicamente passam a vida inteira fazendo item mágico com os outros. Uhum. Exatamente. E eles tinham o Merkeri tinha uma relação muito forte com a arte de Muto. Então eles também têm essa relação, mas são pouquíssimos, eles não são nada significativos. E os Merkeri, eles se mantêm como membros da Ordem, são membros totais da Ordem, mas eles têm um porém, eles se recusam a votar em tribunal, eles dizem que eles preferem deixar os magos decidirem. mas eles podem entrar normalmente. Aliás, a Casa Mercury tem aquela coisa assim, né? Não é de bom tom você impedir que o Mercury entre no seu Covenant. Mesmo que ele venha de um Covenant adversário ao seu. E muito menos atacar ou levantar a mão, qualquer coisa do tipo pra ele. Exatamente, eles, é. É aquela coisa assim, você não. Eles são praticamente um item da ordem. Você não pode fazer nada contra eles. É uma coisa assim bem complicada, um mago que agride um. Que chega ao ponto de agredir um Mercury, assim. Se o Mercury morreu perto do seu Covenant, é problema pra você. É bom você investigar logo pra descobrir o que aconteceu. É bem por aí, é bem por aí. Casa Merinita, casa dos magos que tem a maior interação com o reino feérico, né? Que eles depois eles acabam desenvolvendo até uns traços místicos diferentes e tal, né? É, o curioso da Casa Merinita é que eles, na verdade, originalmente não tinham nada de feérico. Merinita, a fundadora, ela era uma maga totalmente voltada à natureza, aos animais e às plantas, assim. Não tinha nada de fada. Mas aí teve o... Ela sumiu, todos os fundadores foram morrendo, né? É. E teve um mago chamado Kendallon, que sumiu em Arcádia. E depois de não sei quanto tempo, ele voltou com um rubis no lugar dos olhos e falou, olha, é o seguinte, agora a Casa Merinita vai focar em fada. Uhum. E acabou virando isso. Os que aceitaram, aceitaram. Os que não aceitaram, tipo, teve uma briga. Mas ele tava muito poderoso e acabou convencendo a casa inteira. E desde então é uma casa voltada às fadas mesmo. Entendi. Onde que entra a casa de Edne nessa briga aí? Ah, então, de Edne... É uma casa extinta já, né? É uma casa extinta, que era uma casa também voltada bastante à natureza. Mas a casa de Edne tinha todo o flavor de druidas. Então a casa... eram as traduções, todas as traduções druidas, que foram absorvidas na Ordem de Hermes. Se for pegar... uma, era a casa mais forte, com certeza, mas como a ordem inteira acabou se voltando contra ela por causa dos Tremere... É, a casa Flambeau destruiu a casa de Edne. Tremere e Flambeau, né? As duas que entraram principalmente na guerra. É, Tremere foi naquela coisa política, assim, segurando a onda na questão política, e Flambeau no, na questão bélica, porque realmente se pega a casa Flambeau inteira, não tinha como a de Edne segurar. Não, mas eu não sei como é que era. Na terceira edição, eu lembro que o que se falava era que metade da Casa Tremere morreu. Foi uma guerra assim que morreu muitos magos, um monte de gente da Casa Tremere e um monte de gente da Casa Flambeau, porque a casa de Edne era singularmente, assim, se pegar uma, ela era a casa mais forte de todas e a mais bem organizada, porque ela já era uma ordem antes. Uhum. O diferencial, pelo menos na quinta edição que mostra aqui, o diferencial da Casa de Edne é que eles se especializavam em magias improvisadas. Não era uma magia, não era, porque os magos da Ordem de Hermes, eles têm aquela coisa, aquela magia mais formulaica, né? Que eles aprendem as receitinhas, escrevem no grimório e decoram aquelas coisas e aprendem aquilo e beleza. E aí de vez em quando eles precisam criar uma magia diferente, assim, que eles, diferente do que eles já tinham aprendido. Ele tem que improvisar e muitas vezes ele não tem o poder suficiente. Os magos da Casa de Edne, eles tinham extrema facilidade para improvisar a magia do nada. Então eles nunca precisavam estudar livro. Eles simplesmente pensavam no que eles precisavam fazer e faziam. Isso daí, esse era o grande diferencial deles, assim. É, só isso já era uma vantagem enorme em relação aos Sim. outros. Porque você não sabia, o que o mago do outro lado tinha na manga. Porque o cara simplesmente, a limitação dele era a imaginação. Então realmente era uma casa muito forte nesse ponto, era uma tradição oral praticamente, bem druida. É, eles acabam fazendo um papel que o Yerbton faz com os mundanos, os Merinita acabam fazendo com as fadas. Eles são os diplomatas em relação às fadas, os especialistas em comportamento de fada e tudo que se relaciona às fadas, eles são assim, a autoridade. E eles têm interesse também, em geral, né? Grande maioria dos seus magos tem interesse de pesquisar e conhecer, entender melhor as fadas para que no futuro até talvez se tornar fada. Acho que esse que é o ideal final deles. E eles são um Mr. Cult, como Criamon e como qual outro que a gente falou? Jornaé Verditius. Isso, Verditius a gente não falou ainda, né? Não, dos últimos. É um Mr. Cult também e os mistérios deles são relacionados a fazer magia mais feérica do que mágica, vamos dizer assim. Uhum. É, inclusive muitos membros da Casa Merinita têm ascendência férica em si, assim, eles têm o chamado Fairy Blood, Uhum. Eles são meio elfos, meio sátiros, meio ogres. Tem toda aquela coisa. Na quinta edição isso daí ficou mais difundido, ficou mais diversificado, porque na quarta edição era praticamente você tinha o Fairy Blood, você era um meio elfo. Uhum. Você era um chi. Na quinta edição não, você tem lá meio sátiro, meio... Na terceira edição ainda tinha o Strong terceira, Fairy não, Blood. Quinta. É. Ainda tinha o Strong Fairy Blood que dava uma variada um pouquinho mais, mas na quinta, desde o Fairy Blood, você já pode... Você é praticamente descendente de qualquer fada. É, e o Strong Fairy Blood você é praticamente uma fada. Fairy Blood é uma ligação mais fraca. Seu bisavô, tataravô, tinha alguma coisa assim. E o Strong Fairy Blood é tipo seu pai, ou sua mãe era fada. Né? Uma coisa. Ou você passou metade da. Você é um Changeling que passou metade da sua vida em Arcádia, vamos dizer. Então, e só assim, resgatando também uma informação que a gente chegou a mencionar no começo também do podcast. É que os Melinitas, eles estudam as fadas, né, as fairies, só que as fairies em As Mágicas é uma coisa como o Felipe comentou, né, cara, é uma versão dark das histórias dos Irmãos Green, né, só que vamos pensar, né, as primeiras histórias dos Irmãos Green, né, que eram uns tales, uns fairy tales bem dark, né, cara, bem sinistro mesmo. Né? Sim, é porque é aquela coisa assim, as fadas... As mágicas, principalmente, os contos dos irmãos. Porque a gente pega assim, vamos pegar os Irmãos Green naquela parte da Europa só, que é que nem a gente mencionou antes. Se você for lá pra Jerusalém, as fadas são completamente diferentes. São completamente diferentes. Se você pegar aquela parte lá, os fairies, eles não são bons, eles não são maus. Eles são amorais. Eles Exatamente. São o que eles são. Eles são o que eles são. Eles não. Se eles atacarem os magos, não é porque eles são maus. Ou porque. Porque é da natureza deles, o mago fez alguma coisa que ofendeu ele, porque ele é daquele jeito, e ele se ofendeu, ele vai atacar. E é por isso que tem uma casa que é focada no estudo deles, não é qualquer mago que pode entrar num reino férico e querer sair falando com o príncipe elfo de lá, entendeu? Provavelmente vai morrer, se perder antes. E na quinta edição ficou bem definido que as fadas, como eu falei, são histórias. Então elas são histórias personificadas. Se a fada atacar, é porque o papel dela naquela história é atacar. Uhum. Uhum. É exatamente isso. Não tem bom e não tem mal. Por isso que é tão imprevisível. Por isso que é tão perigoso. Eu lembro que na minha primeira mesa de As Mágicas, já jogando a campanha há vários meses assim e tal, que um dos magos era um ex-miscelâneo, maldito ex-miscelâneo, resolveu mexer com essa parte das fadas, e aí os magos tiveram que entrar nas régios e nos reinos e acabaram indo parar em reinos bem profundos, assim, férreos. Começa cara, daí o seu ódio por ex-miscelânea? É mais ou menos por aí que deve ser, porque ex-miscelânea já me vem com aqueles troublemakers malucos lá, aquele cara que só faz besteira. Meu Deus do céu. Basicamente, pra você ter uma ideia, o Covenant todo foi parar dentro de uma régio férreo por causa da besteira que o cara fez. Caraca. É, que era tão próximo que simplesmente expandiram e botaram pra dentro. É extremamente imprevisível e perigoso mexer com essa porcaria. Ok, então vamos pra casa Titans. Desculpa, só abrir uma coisa que faltou de falar da Casa Tremera, é que eles são especialistas em duelo mágico, que chama Certa. Sim, boa. Explica isso daí. O Tremera, o fundador, ele trabalhando junto com o Boris Zagos, ele desenvolveu um modo pros magos poderem resolver suas disputas de forma não letal. Então ele desenvolveu, eles chamaram isso de Certamen. Aquele duelo do... Eu acho que foi na... Como é que chama? Do Harry Potter tem. Eu ia falar, na verdade, o mais antigo, que era do... Como é que chama o Rei Arthur da Disney? A Espada era Lei, né? A Espada era Lei. Isso. Tem o Merlin lá também fazendo um duelo desse, não tem? Cara, de uma certa forma eu posso até invocar, se vocês lembram também no filme Excalibur, também no final do filme, quando a Morgana, ela meio que captura o Merlin lá e depois ele começa a fazer aquele ritual e sai o vapor dela e tal. De uma certa forma, aquilo poderia ser um Certamen também, né? Que ele estaria... Uhum. Ganhando uma disputa mágica com a da Morgana, né? O Certamen foi criado pelo seguinte: na Ordem de Hermes, um mago não pode atacar e matar o outro, de jeito nenhum. Sim. Salvo raras exceções. Uhum. Como é que dois seres estupidamente poderosos, que nem magos, resolvem as pendengas deles? eles entram numa disputa, e essa disputa pode ser o quê? O certame, que é uma forma não letal de combate. Basicamente, os dois ficam magos em cada canto, por isso que eu citei o Harry Potter, que não lembro qual é o filme, mostra uma cena que é exatamente isso. Um lança uma magia, o outro vai lançar uma mais forte, aí o outro vai tentar lançar uma mais forte ainda, e assim vai. E a grande técnica que o Ian tá falando dos Tremere lá, que aí o Ian pode continuar agora aí, é que os Tremere se especializaram em manhas, técnicas, para essa disputa mágica, realmente. É, na verdade, como o Tremere desenvolveu isso com o Bonizagos, ele já desenvolveu já pensando no futuro. Então, ele já focou e foi treinando seus aprendizes desde então a ter uma vantagem nesse tipo de duelo. E, basicamente, eles têm um... Na terceira e na quarta edição era uma skill, uma perícia que você somava. Então você tinha aquele bônus estático lá e tudo. Na quinta edição ficou pior ainda, que é tipo... O certo também é o seguinte, você vai pegar uma técnica e uma forma, que a gente vai falar depois, mas só pra clarificar, por exemplo, Creo Ignem, né, que seria o fazer bola de fogo do flambô. Técnica de criar, e criar o quê? Fogo. O menor que ele tiver desses dois, se um for 10 e o outro for 9, o menor ele dobra, de qualquer coisa que seja. Então se ele tiver 10 e 9, vai ficar 10 e 18 já. É, já dá uma senhora vantagem, né? É, então não é mais uma perícia, não é mais uma skill, mas eles continuam tendo uma vantagem muito grande, assim, em qualquer certo também que eles se envolvam. É, e você tem manobras de combate, realmente, também. Se você pegar dentro do Trollineers lá, é, você tem as, ele diz lá as manobras de combate que você vai aprendendo conforme você avança dentro da hierarquia interna da Casa Tremere. É, que também tem essa, não é qualquer Tremere que vai saber todas as coisas assim, não. Conforme você vai avançando dentro da casa também. Isso seriam manobras de combate mesmo, passar pelo jeito certo ou o que é que seja. Exatamente, é. São coisas assim, são manobras, são golpes. É como se, lembrando de novo de outro RPG da White Wolf aqui, é como se fossem dois lobisomens se enfrentando e um deles sabe. Aquela arte dos portadores da luz lá, o Kalindô, né? Exatamente. Entendeu? Que dá uma, porra, já é todo o diferencial do mundo. Então vamos pra casa Tytalus, então? Tytalus é legal. É, eu já poderia, assim, dizer que seria a casa número um de todo o NPC, né, cara? Porque praticamente os Tytalus, eles... são os mestres da intriga, né, cara? Eles não podem ver nada mais ou menos com status quo, tranquilo, que eles vão meter o dedo lá, né, cara? É, a casa Tytalus e Tremere, eles eram dois magos, aprendizes da mesma maga, chamava... Nossa, era um nome tosco, alguma coisa tipo Afedida, alguma coisa, sei lá, Maria Afedida, alguma coisa assim, não me lembro o nome dela. E eram dois aprendizes dela, o Tremere era o mais jovem e o Tytalus era o mais velho. E eles tinham uma... Só que no final das contas, eles formam, cada um formou uma casa, o Tremere se recusou a ficar dentro da casa Tytalus, e Tytalus... Então eles têm uma rivalidade até hoje, né, as duas casas. Tytalus é o que você falou, é da intriga, eles buscam, eles acreditam... A filosofia deles é o seguinte, você só consegue nada sem conflito, vá pra frente. Então eles buscam conflito em tudo, isso que é o problema, eles acabam buscando conflito dentro deles, conflito com os magos, conflito com os mutantes, conflito com a igreja, conflitos... Todo tipo de conflito eles estão procurando sempre, porque eles querem sempre ficar mais fortes. É interessante que se você pegar assim de todas as casas da Ordem de Hermes, o Tytalus é aquele que mostra onde está a falha. É aquele que sempre vai pegar. É, eles são especialistas em pegar o ponto fraco de qualquer coisa. Tipo o bobo da corte. É, ele é aquela coisa assim. Tem um. Digamos, um mago Tytalus entra, chega num Covenant. Que todos os magos se orgulham daquela coisa que é o Covenant mais perfeito, que isso, que aquilo e tal. E ele, em pouquíssimo tempo dentro do Covenant, chega, olha, já descobre, já começa a perceber todos os pontos fracos, assim, dos alicerces. E aí, na hora de chegar num debate, por exemplo, assim, ele consegue pegar, em público, na oratória, ele consegue pegar toda a imagem daquele Covenant e usar as próprias palavras dos magos residentes contra eles para mostrar as falhas. Ele é o cara que mostra onde está o defeito. Eles são justamente por isso, é o conflito. Você nunca está em paz. Uhum. Ele sempre incita o conflito, porque é o mote da própria casa. Uhum. Abri aqui, estou dando uma olhada. Filosofia deles. É a filosofia, do conflito nós evoluímos. Uhum. Exatamente. Eu ia falar que ele falou de, o Felipe falou de oratórios, realmente são mestres do oratório, porque não tem palavra, é uma das ferramentas mais preciosas para eles resolverem qualquer tipo de conflito deles, né? Cara, quando eu falo de Tytalus, a primeira imagem que vem na cabeça, assim, sabe? Pá! Direto, assim, é Loki, cara. Por aí. É o Loki. É bem, é, eu nunca tinha pensado em Loki, mas realmente é bem isso mesmo. É aquele enganador e que às vezes faz as coisas pra se divertir, mas porque ele sabe que ali vai sair alguma coisa que ele vai aprender, vamos dizer. É, digamos que um Tytalus normal, ele é um pouco menos cruel do que a imagem do Loki, assim. Ele não simplesmente apronta pra se divertir. É a função dele dentro da casa. Ele tem que, o tempo todo, ele tem que pegar o defeito e puxar pra cima, e pra todo mundo ter que lidar com aquele defeito. É a função deles. Que é justamente que só com isso, só encarando as suas falhas, é que você evolui. Então é bem interessante isso daí. Por isso que eles são os mestres da intriga. E outra coisa importante falar é que, enquanto a história foi passando, alguns deles resolveram tentar buscar conflitos com os demônios também. Só, bom, a gente tá conseguindo conflito com os humanos, tá se dando bem. Com os magos, tá se dando bem. Com os padres, tá se dando bem. Com as fadas, tá se dando bem. O que falta? Os demônios. Eles tentaram ganhar de conflito com o demônio, afinal das contas acabaram perdendo e a casa começou a ser dominada por dentro, pelos demônios, e quase foi totalmente extinta quando os Quaestors descobriram isso. Apenas alguns que abriram mesmo seus santos e falaram: olha, pode entrar e buscar o que você quiser, não tem nada a ver com o demônio. Foram investigados bem a fundo, assim, que sobreviveram. O resto foi tudo morto. Inclusive, eu tô procurando aqui qual que era o primus da casa na época. Acho que era o próprio Tytalus mesmo, assim, que foi executado. Ah, não, tá aqui. Tassilia. Tassilia, eu acho que é. Tassilia, é. Executada por diabolismo em 961 d.C. É a primus ou prima feminina, é o líder da casa, né? É. Que é a mais velha, a mais poderosa. É a primeira. E era a Tassilia. Foi a que liderou toda essa coisa da casa tentar dominar os demônios e quase que com isso eles afundam a própria Ordem de Hermes. E aí até uma explicação rápida aqui, um parênteses bem rápido aqui. Uma das coisas do código central, que é bem curtinho, uma das passagens diz que você não pode, suas ações não podem trazer perigo para a Ordem de Hermes. São um dos crimes mais graves que existem. Então qualquer ação de um mago tem que ter todo esse cuidado para não trazer perigo para a Ordem de Hermes. E essa coisa que os Tytalus fizeram trouxe um perigo real para dentro da Ordem de Hermes. Porque imagina só, você tem uma casa completamente dominada por demônios dentro da Ordem de Hermes. A Ordem cai em pouco tempo. Por isso que quase todo mundo foi executado. Mas é uma boa casa. É engraçado, o Romani falou que a casa eterna do NPC, e é verdade, cara. Eu vejo pouquíssima gente jogando com Tytalus e sempre tem o vilão NPC que é Tytalus, né? Porque que é Tytalus. por sinal, coincidência das coincidências, minha primeira mesa de Ars Magica que eu joguei, assim, o grande vilão da campanha era um Tytalus. E olha, ele era osso duro de roer. Ele não era nem... Era engraçado, porque assim, era o... Putz, o mestre soube criar um vilão, cara. Porque ele não era mais poderoso que os outros magos, assim, que os magos do grupo. Ele não era mais poderoso. Ele só era um Tytalus. Ele era muito mais esperto, ele era de intriga, ele sabia fazer todo aquele jogo de cena, sabia armar nos bastidores, mover os pauzinhos. Era impossível. É que tá. Geralmente os Tytalus não são mais poderosos, é que tá mesmo. Uhum. É, se você pegar, na verdade, qualquer Tytalus, se você conseguir realmente uma oportunidade de confrontar eles, qualquer mago provavelmente vai ganhar. É. Porque eles são. Ele não é a especialidade. A coisa deles é realmente essa coisa mais política. Eles não procuram tanto o poder mágico. Tanto que até uma lenda. Não é lenda urbana, né? Porque não são cidades, mas é uma lenda interna da Ordem de Hermes que o aprendizado de um Tytalus é um inferno, né? Sim. Imagina 15 anos sofrendo com o cara querendo te bater, te botando sobre todo tipo de conflito e acabando com você. E só acaba quando o aprendiz resolve se voltar contra o mestre e consegue ganhar em alguma coisa, qualquer coisa que seja, aí que acaba o aprendizado. Exatamente, é por aí mesmo. Tanto por isso que eles têm, inclusive, esse orgulho todo deles, assim, que não é reconhecido, por isso que eles não têm prestígio, por exemplo, como um Bonissagos ou um Coexitor, mas entre eles, assim, eles se veem como a coisa, assim, mais como... Digamos que eles veem as outras casas da Ordem de Hermes como um bando de preguiçosos. com um bando de bunda mole preguiçosos, assim, porque eles são os caras que estão o tempo todo se colocando em situações de desafio para superar e evoluir, os outros não. Bem interessante. Ver ditius, não é ver ditius, é ver ditius. Latim a língua, interessante, né? Bom, é a casa dos magos que desenvolvem os itens mágicos, né, cara? Uma das casas mais importantes para a Ordem de Hermes, né? É, e eles têm, assim, se por um lado eles são os magos que têm mais facilidade para fazer item mágico, por outro lado eles têm uma senhora dificuldade, que é, eles não conseguem realizar nenhuma magia sem o chamado foco. Se, então, por exemplo, se um Erditius precisa convocar uma, digamos, uma bola de fogo, é bom que ele esteja segurando alguma coisa de fogo, ou relacionada a fogo. A pedra de carvão, por exemplo, serve, porque senão ele não consegue criar. Se ele tiver... Na verdade, se você tirar qualquer objeto da mão de um Erditius, você faz com que ele não consiga realizar magia. Ele sempre tem essa necessidade de ter um foco para realizar um... Sim, ele precisa... Né? É aquela coisa, né? Toda magia ela tem um componente material, um componente verbal, um componente gestual, né? O material, ele muitas vezes ele não é necessário. Ele pode deixar mais forte, mas não é necessário. Isso em as mágicas. Mas o Erditius não. Ele precisa do componente material, senão ele não consegue fazer a magia. Então, beleza. Se você derrubar um Erditius numa poça d'água, por exemplo, é só torcer para ele não conhecer Aquan, que é o caminho da água. Que aí ele, com a mão dentro da poça d'água, ele consegue fazer magia de água. Ele precisa estar em contato. Na quinta edição, eu acho que é... Não é toda magia, acho que é só magia espontânea, se não me engano. Só magia espontânea? Eu acho que sim, que ele precisa do foco. Então, aí ele escolhe, na verdade, não precisa ser exatamente fogo, mas pode ser alguma coisa simbólica que represente o fogo. É, alguma coisa tem a ver, né? Sim, aí ele escolhe um pra cada arte, um pra Creu, um pra Igne, um pra Aqua, um pra cada um. E ele precisa, se ele for fazer alguma coisa de Creu ou Aqua, ele precisa dos dois, o de Creu e o de Aqua. E aí vai. Uhum. Então ficou mais jogável, porque realmente na quarta edição... Muitas vezes os jogadores não queriam jogar com o Erditius justamente por causa dessa dificuldade. Porque o Erditius, na quarta edição, principalmente, ele era o cara que nunca saía do Covenant, nunca ia pra aventura, né? Porque ele, em campo, assim, ele era meio que quase que inútil. A não ser, você conseguia saber quem era o Erditius do grupo pela mochila maior. É. Né? Ele tinha que levar aquele bando de foco, assim. Deixa eu corrigir aqui, desculpa. São magias formulaicas que ele precisa. Então ele criou lá a Ball of Abysmal Flame, que é uma magia que cria bola de fogo. Pra aquela magia, ele precisa do foco daquela magia. Se ele não tiver o foco daquela magia, ele não faz isso. Mas quando ele consegue fazer. Uhum. Ah, então quando ele tá formulando a magia, ele já decide qual é o foco daquela magia que ele precisa. Exatamente. Né? Entendi. É interessante. Ah, então, bom, pelo menos você já consegue fazer aquela coisa espontânea. Porque acho que na quarta edição, qualquer magia, mesmo espontânea, você precisava ter alguma coisa. Eu acho que sim. Mas ele fala aqui mesmo no texto do Verdiz, ele fala, olha, é isso, magia formular, que não tem nenhum problema com magia espontânea, mas olha, é muito comum ter problema com magia espontânea também. Né? Então, fazer magia não é o forte deles. O forte deles é encantar magia nos objetos. E nisso daí eles têm, em termos de jogo, eles têm bônus e mais bônus em cima de bônus pra fazer, digamos assim, todo mago pode criar um item mágico, só que enquanto um mago normal cria em um ano... De história de jogo, um Erditius cria em 3 meses. E coloca efeitos maiores e custa menos vis, né? É, bem, ele consegue fazer bem mais forte também. São os magos feitos pra isso. É aquela coisa, né? Todo mago consegue entrar num certamen e pode até ganhar, mas se for um Tremere, ele ganha. Não tem jeito. É. E todo mago consegue entrar numa Regia Fairy e até se situar lá dentro conseguir não ser morto, mas se for um Merinita, é melhor. É aquela coisa da especialidade, né? Se não me engano, o Verditius, o fundador, eu acho que ele se acreditava descendente de Hefesto, né? Do Vulcano. De Hefesto, é. Aí, da mitologia romana e grega, né? O Hefesto e o Vulcano. É, eu tô procurando aqui pra ver se eu acho. Que é o... Como é que chama? Que mexe com metais? Ferreiro. O Ferreiro dos Deuses, né? Que forjou, inclusive, o raio de Júpiter e etc. Uma outra coisa aqui também que eu tô lendo aqui, e os seguidores de Erditius são muitas vezes considerados inferiores aos outros magos, justamente por causa dessa coisa, dessa fraqueza que eles têm. Eles são vistos assim como menos magos, assim. dos outros. Engraçado que o Mercury, que não tem poder nenhum, é melhor visto como o Erditch, né? Tem um status melhor do que o Perditius. É, por aí. Bacana. E agora, então, pra terminar, falta o Ex-Miscelânea, né? Ex-Miscelânea. Então, Ex-Miscelânea é basicamente assim. Toda criatura, todo cara que tem poder, que tem algum poder mágico, mas que não se encaixa nesses outros arquétipos que a gente falou aqui agora, Ex-Miscelânea. É. O Ex-Miscelânea, eles foram fundados por um aprendiz de Tytalus, chamada Pralix, que ela foi para as Ilhas Britânicas para resolver que tava os magos de lá, os magos não herméticos, né, os magos Red Mage, né, é o termo derogativo, derogatório que eles usam. Então, eles estavam formando uma resistência contra a Ordem de Hermes e mandaram ela com um bando de magos e falaram, ó, resolve esse problema. Como Tytalus que ela era, ela falou, não, a Ordem de Hermes precisa também de um oponente para ter um conflito externo dela, forte para ela crescer mais. E ela formou a Ordo Miscelânea, que era com esses magos que não eram herméticos das Ilhas Britânicas. Eventualmente, eles acabaram sendo incorporados para a Ordem de Hermes. E realmente a Ordem Miscelânea é uma miscelânea de diversas pequenas ordens que mantêm as suas tradições, mas que foram incorporadas à Ordem de Hermes. É uma coisa muito mais assim de... por isso que eles só têm são societates, né? É uma coisa muito mais da interpretação das peculiaridades de cada mago dentro dessa casa, assim, do que realmente a magia, porque todos eles usam magia hermética. Alguns usam outro tipo de magia também que não é hermética, mas todos eles usam magia hermética normalmente, que nem os outros magos conseguem estudar, conseguem passar, mas são... tem tanta coisa dentro da casa que a casa é completamente desorganizada. Exatamente. E é a casa mais numerosa, né? Mas apesar disso, é a mais fraca politicamente, que eles não têm nada centralizado. É, porque eles mesmos não conseguem se organizar dentro para ser uma força dentro da Ordem de Hermes, né? Então é uma casa muito bagunçada. Mas é aquela coisa assim, se quem tá ouvindo aí pensou quando a gente começou a falar de Asmática, ele já imaginou um mago aqui, mas ele não conseguiu botar esse mago dentro de uma dessas 11 casas que a gente mencionou até agora, 12, como de Eren. Joga dentro de Ex-Miscelânea e vai ser feliz. Ex-Miscelânea cabe tudo dentro. É a casa que é coração de mãe mesmo. Bom, pessoal, esse é o fim da primeira parte do podcast de Ars Mágicas do Advanced Podcast da Terceira Terra. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo episódio, pois iremos discutir mais a respeito do cenário, do sistema de jogo e também das outras peculiaridades pertinentes a este RPG muito cult. Um abraço a todos!